Thank you.

Saiam Pedro. Não, eu. Sobretudo, é que você está olhando o Eric, né? Mirando o Enem. que você já tem um recantinho na sua casa de estudo? Já tem? Ótimo. Tá? Ok, gente. Quem se sobressai, vocês veem, né? Quem é de escola pública, quem sabe que se destaca, é porque ele não ficou somente nessa leitura aqui, ou só nesse estudo aqui na escola. É porque ele se dedicou a mais, porque ela se dedicou a mais, né? E hoje vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês têm muita oportunidade, né, de acesso a essas informações, né? Então, o primeiro passo é esse, né? É fazer reservar um localzinho, mesmo que seja muito pequeno, mas que você consiga se concentrar, porque eu, assim, de modo geral, a gente precisa se concentrar para estudar, né? Não dá para ficar, por exemplo, dentro de uma direção lá em cima, com barulho, com muita gente circulando, ou conversando, papapá, e aquele negócio, você não vai dificilmente. A não ser a outra, que as pessoas que conseguem usar como de ouvido, né? Eu acho que abafa um pouco, mas mesmo assim, eu acho que acaba atrapalhando, né, pela questão da movimentação e tudo mais. Então, esse lugar, para vocês dedicarem estudo, ele é imprescindível, né? Para ter esse exercício, né, essa rotina, né? Vocês chegar, saber que é uma hora, tirar mais os negocinhos do celular, né? Porque senão não dá conta, né? E deixar toda aquela parafernália que tem hoje, de Kawaii, de TikTok, isso aqui, blá, blá, blá, blá, blá. Você não dá conta. Jamais. O tempo não dá, né? Você não vai conseguir. Então, assim, exercitando, eu vou perguntar para vocês, né? Uma das questões, por exemplo, que aqui tem o antes, né, o durante e o depois da leitura, né? O depois da leitura que a gente pega, tá? Se exercitando, tá? Aí, uma das questões, por exemplo, eu vou perguntar assim. Vou ficar até aqui, mas a gente tem que explicar. Por exemplo, quem já conseguiu, por exemplo, ela não está falando, tá? Quem já conseguiu fazer esse exercício? Né? Que é um exercício quando, né? Que é um exercício de, por exemplo, depois da leitura, que é o resumo ou parágrafo. Recontar com as próprias palavras. Gente, isso é imprescindível para a gente assimilar. E tem pessoas que conseguem, por exemplo, assimilar, por exemplo, sem ter que escrever o tempo todo. Tem outras que não conseguem aprender mais do que escrever, né? Mas como hoje nós temos muita facilidade, né, em questão de lei e cultura, mas isso quer dizer que você vai conseguir assimilar lá na sua cabecinha, né? E principalmente, ó, para a redação. Vocês viram que eu vou dar uma participação. Vocês viram quantas pessoas conseguiram redação outra mil hoje? No Enem? Outras regiões, né? Então, vocês estão muito na cara, porque num universo de, geralmente, eu não vi também o número, mas geralmente é de 3 milhões, 4 milhões, por aí, que faz o Enem, né? Então, dentro do universo de tantos milhões, sabendo 7 pessoas, é bem pequeno, né? E uma das questões principais, né, para você conseguir organizar suas ideias, é isso aqui, ó. Fazendo resumos e parafraseando, né? E até contando com suas próprias palavras, tá? Então, se continuar, parece que é duas aulas. Tá? Mas, é isso, gente. Ó, esse aqui, discussão em grupo. É. Às vezes, para vocês no nível médio, né, às vezes nem sempre tem essas oportunidades, né? Então, alguém que já teve oportunidade de discutir em grupo, alguma ideia, assim, debater, né, sobre algum assunto, pode não necessariamente que foi em português, né, outras disciplinas. Já tiveram essa oportunidade? Ah. Ou não? O seu nome, eu não gravei ainda. Maria Eduarda. Ah, Maria Eduarda. Tá. Pois é. Tiveram, gente, que também é uma questão, é um exercício importante. Mas, acho que vocês vão conseguir fazer mais aqui na escola, né? Em alguns momentos, porque em casa, geralmente, se você se reunir, é com uma ou duas pessoas. O que mais também, às vezes em casa começa a fazer comida, eu sei como é que é isso. Ah, vamos reunir, vamos fazer trabalho em casa. Aí enquanto daqui a pouco eu estou fazendo um lanchinho, estou fazendo comida, é contando história, tem medo. Mas enfim, mesmo que seja no meio dessa coisa, se houver discussão, tá tudo certo, né? Tá tudo legal. Tá bom? Ó, aplicação na prática. Ó, eu comecei lá pelo fim. Aplicação na prática, tá? Que é relacionar a situação com situações reais, tá? E isso, gente, pode acontecer, por exemplo, inclusive com outras disciplinas, né? Porque tem conteúdos que tem afinidade com outras disciplinas, tipo história, né? Tipo geografia. Né? Eu não vou dizer matemática, porque matemática é uma área, né, um pouco mais de todo. Inclusive com ciência da natureza. Sabia? Eu lembro. Ah, tá. Mas vamos lá. Específica, direcionada com a pergunta. Por quê? quê? Porque vai poupar tempo, gente. Porque senão você não importa, tá? Boa parte das pessoas que fazem o Enem não conseguem ler nem a mesma parte. Aí daqui a pouco você tem que sair do cuidado só para a mão, que é isso que acontece, geralmente, né? Então, né, vai tudo na hora. Depois você deixa eu lá. Tá. Ah, você tinha falado, mas depois você não lembrou, né? E sabe como é que é, né? Os neurônios estão daquele jeito. Então, marcação de palavras-chave. Gente, isso aqui, eu acredito, quem é aqui que já exercita? Faz esse exercício de marcar a palavra-chave. Hã? Quem é que já faz isso aqui, ó? Ótimo, ótimo. Eu quero. Assistir o restante todo contigo. Eu quero ver a nossa lá. Isso. É claro que eu vou ficar muito feliz com o nosso barulho. É isso. Tem que ter disciplina. E tem que praticar. Porque senão. Gente. Porque é muita gente. Nós temos algumas políticas públicas, nós temos as cotas, nós temos as cotas de escola pública, que é essa escola que nós estamos. Mas vocês imaginam a quantidade de pessoas, de estudantes, que estão na escola pública? Vocês têm uma ideia? Então vocês vão concorrer com milhares, com milhões de pessoas. Né? Então tem que estudar mesmo. Entenderam? Mesmo que seja na hora. Mas você tem que estudar e mandar mesmo. Eles estão concorrendo. Aí com muita gente. Então, isso aqui, ó. Sublinhar e apontar. É um exercício básico, né? Esse aqui, inferência, gente. A inferência é justamente você tem que fazer um exercício de interpretação. Mas interpretar o quê? A partir da vista do contexto. Né? Às vezes só analisando, né, a situação ali, né, algumas informações, algumas fitas, você já consegue o quê? Fazer essa inferência, ou seja, você consegue deduzir, né, o significado, né, ou entender, por exemplo, uma informação implícita, tá? Porque vocês já viram isso nos servidores do Paes, né? E é algo que recorrentemente vocês vão ter que desenvolver. Uma informação implícita, ela não está dada. Ela está ali, tem algumas informações que você vai deduzir e identificar essa informação. Entendeu? É diferente de uma explícita, tá? Por quê? Porque é só você ler o texto lá, João, isso, foi tal, e você já vai identificar. Mas, ó, para vocês terem uma ideia, incrivelmente, o ano passado, no que teve essa época, vocês não fizeram nada, porque, mas quem estava no nono ainda teve ter feito avaliação, né? E uma das habilidades que estava crítica, inclusive no nono ano que eu trabalhava aqui, era localizar a informação explícita, que é justamente aquela que está aqui, olha, no texto, é tudo que você lê. Vocês imaginam isso? É uma situação atípica, né? Ou pelo menos que a gente imagina que não é para acontecer, entendeu? Porque é, digamos assim, o mais fácil que tem. É melão com açúcar, é um negócio assim. Bom, melhoramento da compreensão. Olha, essa é batata, essa questão aqui. Vocês precisam exercitar. E eu pergunto, quem já faz isso? Né? Na sua leitura? Eita! Só na letra. Olha, hoje não sai quente mesmo, né? Não sei se é quente, mas depois. seu texto. Entendi o que li até aqui? Entendi alguma coisa? Porque, sinceramente, acontece muito. É, a gente... Mas não é para voar, não, né? É, acontece muito. Às vezes a gente tem um texto ali. Você lê, mas depois não entende nada. Lê novamente. E o pior que no Enem, se você não exercitar, gente, vocês não vão conseguir. Por quê? Se acontecer isso, então, por que não dá tempo você voltar, parar, sabe? Porque tem realmente que você engancha, né? E aí, esse exercício ele é importante da gente ir fazendo, não só, né, entendeu, nos textos de português, daqui a pra, né, de modo geral, entendeu? De modo geral, tá? Vocês vêm fazendo isso. E eu entendi. Aí, tipo assim, você começa, como é que fala? Internaliza pra você mesmo o que eu entendi. Você busca na sua memória. Busca identificar uma palavra, uma frase, alguma coisa. E aí, se você conseguir anotar, tipo, algo que você conseguiu entender, já é um começo, né? É um começo. Então, é algo que deve ser realizado continuamente, tá? Não só em português, mas em todas as matérias. Por quê? Porque no Enem cai a toda matéria que vocês vão precisar de tudo, tá? Aí agora eu vou, então, ativar os conhecimentos prévios, né? Tem um monte de tipo que já sabe, né? E isso sobre o tema, tá? Quando dá para você antecipar, fazer esse trabalho, né? Se pergunte o que você já sabe. Às vezes você só passa por cima, né? E isso acontece. Não é só aqui, na universidade, porque eu ouvia bastante coisas assim. Não, fulano parece que passou pela universidade e a universidade passou por ele, né? É justamente aquela pessoa que, tipo, como é que fala? Termina a faculdade e aparentemente a pessoa do filho diz pra irmã, você estudou mesmo? Entendeu? Tem essas questões. E da mesma forma, você passa, né, uma leitura ali e no final, o que não aprendeu foi tal, não identificou nenhum assunto de texto, nem nada. Então, realmente, né, esse primeiro pontinho aqui. É bem interessante. Bom, observar o título, imagem e texto do texto. Vamos lá, rapidinho. Ó, gente, presta atenção. Geralmente, uma das características que tem nos textos geral são o título, né? Geralmente tem um título. Tem outras que, além do título, tem um subtítulo. Por exemplo, vou dar um exemplo, a reportagem, né? A reportagem, alguém aqui lembra do gênero da reportagem? Geralmente na reportagem, e a notícia também, né? A notícia também pode acontecer de vir um subtítulo, que é uma manchete chamada, né? Bem abaixo, tá? Ela pode vir. Agora eu vou fazer um perguntinho. Gente, pode ver a participação de vocês. Né? Já, Gabriel. Uma pergunta. É aqui. Uma pergunta para você. Alguém lembra um gênero textual que possui imagem? Chave? Tudo bem. Alguém lembra mais algum outro? Não sei. Olha assim, a receita não é regra assim. Receita geralmente vem com os ingredientes. imagem, né, lá do remédio, alguma coisa nesse sentido. Mas a deficiência, ela não é familiar, tem que ter a presença de imagem, tem que ter. A gente está vivendo quadrinha, mas frequente, e tem um outro gênero, que você vê bastante. A crônica, mas a crônica geralmente não vem em marcha, tá? É, não faz parte da característica, eu estou falando assim, da característica do texto, a imagem, tá? Qual seria o outro? Hã? Que geralmente vem em marcha? Fábula? Não. É, o texto narrativo, a fábula, mas é, também não é regra, não. Tem imagem, não. Não é, não se trata. Você falou? Só que, deixa eu falar bem com a minha. Geralmente, é, o que apresenta com característica de uma imagem ou uma imagem é a reportagem. Porque isso é o que diferencia o gênero reportagem na notícia, entendeu? Porque a notícia, ela pode até vir, mas não, tipo assim, não é uma característica própria. Porque a notícia, ele é mais resumido. É aquele textinho mais direto, notícia de um fato, de um negócio. A imagem não, ela é mais extensa, ela tem mais detalhes, tá? Mas eu vou... Ah, tá. É porque vocês não estão lembrando. Então, eu vou falar aqui, porque é muito importante. Um gênero que tem essa característica chama-se propaganda, né? A propaganda, quando eu falo assim, a imagem, é porque essa imagem, ela faz parte, né, da característica do gênero. E a propaganda, ela tem essa característica, entendeu? É, vocês podem observar, né? Ou ela é em vídeo, essa coisa toda, né? Como a gente vê, mas sempre tem lá imagem, sempre tem ou pessoas, né? E se for um anúncio publicitário, por exemplo, né? Vai sempre vem acompanhado de uma imagem, tá? Então é isso que nós temos que diferenciar. Na reportagem, eu também tenho características. Podem vir, por exemplo, uma imagem de uma, sei lá, de uma pessoa de coisa, mas vem uma ilustração, né, que também é uma imagem, né? Pode vir um gráfico na reportagem. Agora, na notícia, não. Ela geralmente é esse textinho mais resumido. Entendeu? A diferença aí do tipo de reportagem. Tá? Então, é isso, gente. Ó, o poder da imagem, ela é muito grande, tá? Geralmente, que vem imagem, ele geralmente é um texto que impacta muito a interpretação de vocês, né? Só que no Enem, o que eles fazem? Eles não botam muito texto, né? Tipo assim, se ele bota, às vezes, uma imagem, né? Uma propaganda, ele já põe outro texto mesmo, é, somente escrita, né? E compara, né? Faz essas misturas assim. Então, já fica um pouquinho mais complicado, né? Mais complexo, né? Para você interpretar, entendeu? É igual os textos de apoio. Não há, geralmente não tem só um tipo de texto de apoio. Ele bota uma mensagem, ele bota um gráfico, ele coloca, ou pode ser uma propaganda, ou pode ser um texto mesmo narrativo, e assim vai. É, são vários textos, tá? Mas o que é fato é que a imagem, como título de caso, nosso mito de caso popular, uma imagem de mais de 1000 palavras. Vocês já viram isso? Né? Já, né? E aí, as imagens, elas chamam mais atenção, são mais apelativas, tá? E às vezes, também, ajuda a tornar a leitura de vocês menos cansativa, tá? Menos, assim, tipo... aquela coisa, definir o objetivo da leitura. Ó, ler para aprender, ler para se divertir e para responder perguntas. Gente, ó, uma coisa assim que, se possível, né, vocês possam descobrir, ver formas, ou é muito chegado, né, nessas regiões. E aí, ele não, ele fala, não gosta muito de ler ali, mas hoje eu já tenho a possibilidade, inclusive, de você ouvir, né? De você ouvir lá, porque tem, na internet, tem várias leituras para você, né? Cada reportagem tem a dica para você ler e para você ouvir. Então, com esses papéis, só que existem formas, né, diferenciadas que você pode usar para não ficar só num dia, não se cansar tanto, entendeu? E também fazer a leitura de coisas também que você goste mais, né? Por exemplo, né? Então, uma das questões para se divertir ou para responder perguntas, como é o caso, por exemplo, né, lá no Enem, e aqui na escola também, né? Vocês estão estudando e precisam realizar em algum momento a avaliação, tá? Mas você também pode fazer perguntas, né? Para exercitar ou responder perguntas do livro e assim vai. Mas enfim, isso que nós já vimos. Então, gente, o que eu queria destacar para vocês era isso, tá? É uma coisinha, sabe? É algo assim, mas que às vezes você pode inicialmente já tá, né? Mas procure exercitar, né? Só o que vai fazer a diferença é isso. É o exercício, tá bom? Sim. Ah, tá, Ele vai confiar mais. Olha, cadê a permissão? Hã? Agora há pouco você tem permissão. Você tem que trazer a vasilha de casa. Foi na aula passada. Gente, porque eu sei que é vasilha. Não, mas a vasilha é mãe dos anos. Nós, lá com ele. Eu saí na aula passada. Aí pra tomar água também. Traga a vasilha. Você não vai ouvir aquele. Já vou falar. Vamos lá, pessoal, que estão em Thank you. Thank you. Olha, bem. mapa conceitual. Gente, isso aqui, uma ferramenta incrível. Se vocês ainda não sabem, vocês podem ir lá no Google, entendeu? Entre lá no Google e coloque lá mapa conceitual. Você vai ver o curso que vai aparecer para vocês. Se está dentro para baixo, se está de perna para cima, de todo tipo. Você vai ver lá no Google, tá bom? Então, pesquisa bonitinho, tá bom? E exercício, porque, gente, percentual que a gente que aprende, ou seja, o percentual que a gente consegue assimilar só olhando, né, gente, o livro, né? Se você não exercitar de alguma forma, se você não, né, de alguma forma não viver ou exercitar, dificilmente o seu cérebro vai captar, entendeu? Ainda mais, como eu falei, nessa velocidade da luz, como está hoje, né? Simplesmente você consegue ouvir o áudio, né? Geralmente é do 1,5 para 2, né? Perguntas criadas e, gente, uma coisa é não criar. É justamente você entender que chegou a informação, e aí você quer o que? Explorar melhor. Você vai fazer perguntas ou faça perguntinhas lá para entender melhor. Bom, Ian? Captou? Eu posso fazer alguma pergunta agora? Não tem problema. Tá? Olha, gente, e nós precisamos, como eu coloquei aqui, ó, use e aprenda o Google. Lá não é para ver PC, é para pesquisar qualquer dúvida. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam lá, buscando, tá? Porque agora não vamos botar a velocidade da luz. E ao invés de pesquisar normal, bota em IA, né? Porque o IA também, se o seu neurônio vai tão assim, sem querer funcionar direito, o IA, ele bota por quê? Gente, quem é que não quer moleza? Me diga. Hã? Quem é que não quer moleza? Hein, Gabriel? Gabrielzinho, com as perninhas aí, tá só de boa. E bem com a vida. É isso aí. Agora tem aqui, né? Lá no Natalismo, né? Inteligência social, né? Só que nem tudo é executivo. Vai chegar a hora que você vai bater a necessidade de pensar, e pensar por si, né? Bastante. E por que você está levantando? Nossa. E pensar com dor, entendeu? E aí, só que o meu jogo funcionando é que vão me ajudar nessa hora. Você pode até pegar com tudo, mas só esse exercício que você vai ajudar. O fato que aconteceu. interessa antigamente e que mexeu muito com o Brasil? Chá. Não, muito bem. Do cachorro lá. É, consegui orelha. Vocês viram que deu uma repetição? Sim, porque eu defino a maldade que eu por que eu estou falando isso? Porque todos os violinos que acontecem com nós também podem nos afetar. E nós não queremos formar gente que pratique tamanha violência contra um animalzinho, né? E nós precisamos. Eu olho, eu acho que vai gerar isso aí, ó. Veja bem. E esse caso, ele vai gerar o quê? Inclusive mudança, aprovação de lei. Por quê? Porque a lei, ela evolui de acordo com a sociedade. Entenderam? Então, para atender uma situação, a lei evolui. Então, como até então não havia um atendimento, então, por essa questão de maus tratos, Thank you.